Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de eu iludir, me iludo. E a vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Carlinhos Bahia. Ô, paixão! Meu quarto, coração sangrando, reavaliando o estrago que você me fez. Com a autoestima baixa, ligando, passando mensagem. Eu não me vejo com a coragem de amar outra vez. Eu sei que sou culpado em parte, mas toda vez que você parte é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de eu iludir, me iludo. Que a vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Abraço, meu irmão. Sem arma vou matando o tempo para ver se vivo. E o medo de encontrar você me escondo de mim. Caminho, mas não tenho rumo. Até minha alma está perdida. Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que sou culpado em parte, mas toda vez que você parte é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Eu sei que sou culpado em parte, mas toda vez que você parte é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de eu iludir, me iludo. A vida tem jeito pra tudo e eu não tomo um jeito.